Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e nem Arquivo X me fez acreditar em alienígena. Aqui é o Léo Spar e eu sou o único terráqueo desse Quadrincast. Meu nome é André Facas e a maior prova que os alienígenas não existem é porque eles ainda não entraram em contato com a gente. Eu sou o Ricardo Sorvillo e o que é que a terráquea tem? Bem-vindo, nerds, para mais uma leitura de e-mails. Vocês estão vendo que eu tô aqui, né? O Leandro não tá, porque acho que ele se perdeu no meio do caminho. Ou ele ficou com vergonha de querer falar de Cavaleiro do Zodíaco, né? Tô aqui com meu amigo Vitor Azambuja e com o Ricardo Sorvillo. Oiê. Opa. É que vocês acham que o Leandro ficou com vergonha de falar de Cavaleiro do Zodíaco, é isso? Cara, eu acho que ele tem um preconceito, né, cara? Ele só gosta de roupa colante. É verdade, é porque... Não sei se os ouvintes sabem, o apelido dele é Jumentauro, que ele é meio homem, meio jumento, né? E o colante deve favorecer esse pedaço dele, né? Deve dar uma valorizada, né? Deve dar uma valorizada, né? O cara bota duas bolas de meia, né, pra fazer um volume. Então vamos aqui, lembrando sempre aí que a gente tá com nossos canais no Facebook, Twitter, Feed, se você quiser mandar o seu recado aqui. Tem também na post do Quadrincast, a gente vai falar hoje sobre o episódio 21, Cavaleiro do Zodíaco. Primeiro agradecer a audiência, que foi um dos mais acessados. Acho que a gente tá numa maré boa, né, de sorte, que a gente só tá aumentando o número de acesso. O Cavaleiro do Zodíaco teve uma resposta que a gente não imaginou que ia ter, teve muita feedback, teve muita gente nova pra comentar, ou seja, não vamos falar dele, ou vamos? Do João Norberto? Não falaremos de João Norberto hoje. João, a gente vai dar um tempo na relação, tá, João, mas não é nada contigo, é nossa, tá? Não é nada, é com ele sim, o cheque dele não caiu, tá? O cheque dele voltou duas vezes e aí a gente não vai falar dele hoje. A gente recebeu aqui uma ação do Ministério Público por corporativismo, por estar aí negligenciando e excluindo os outros comentários, então a gente vai comentar só o pessoal novo hoje. Teve bastante gente nova, isso é muito legal, porque mostra que os nossos leitores estão se renovando, tem muita gente aí querendo falar, que é legal. Se renovando é o cacete, né, cara? Porque esse podcast revelou a idade do público do Quadrincast, cara. Todo mundo comentando ali via Cavaleiro junto conosco, cara. Mas o pessoal se renovando nos comentários, Jumento. Volta pro Mobral. Fatality. Se você aí ainda não ouviu o Quadrincast, reclama que você tem que acessar o site, né? Fica nas trevas, fica escondido no feed, que nem diz o Daniel HDR. Tem um novo canal para você ouvir o Quadrincast. É o YouTuner. YouTuner nada mais é que um canal de divulgação de podcast, similar ao YouTube, só que para áudio. Eu não conhecia, você conhecia isso? Ninguém conhecia? Não conhecia, mas eu imaginava que existia já. Ah, já devia ter existido, né, cara? Demorou até pra aparecer uma coisa dessa. Mas achei muito legal, tá lá. Você vai lá editar Quadrincast, já estão todos os nossos podcasts lá. Então você não precisa baixar, a velocidade de carregar é igualzinha do YouTube. E aí você não precisa mais fazer download pro pessoal que tá escutando o trabalho. Eu só queria fazer uma observação, tá? Não é aquele cara do Piratas do Caribe, o Will Turner. É Will Turner. Outras coisas, mais alguns recados aí. Se vocês conhecem aquele prêmio chamado YouPix, é tudo You agora, hoje, né? YouTurner, YouPix. É o poder da internet, né, cara? É tudo você que manda. E o prêmio YouPix é justamente isso. Você manda, você escolhe quem vai concorrer aos melhores da Websfera 2012. E nós, que somos pessoas ousadas, destemidas e caras de pau. Peroba neles! Então se você quiser, se você gosta da gente, se você tá com a gente faz algum tempo, já ouviu os nossos podcasts, vai lá e indique Quadrincast para o melhor podcast de 2012. Minha mãe já votou, minha avó já votou, minha filha número 1 já votou, minha filha número 2 já votou, mas eu não votei porque eu não posso votar, né? Tem uma categoria de melhor imitação do Silvio Santos lá, né? Eu não sei, mas eu não posso votar, mas o Rock pode, né? Faz umas aulas com o Léo do Radiofobia. Muito ruim a imitação do Silvio Santos. Mas foi boa a intenção. Não, foi boa a intenção. Mas a gente, os membros do podcast, não podem votar, então. Ah, é, não? A gente não pode votar. Infelizmente, nós não podemos votar mesmo se a gente quiser. Legal que eu fiquei sabendo disso agora, mas beleza, tudo bem. É, a gente não pode votar. Eu não sabia, não. Ah, a gente pode ser desclassificado por isso, mas não tem problema. Eu já votei umas 30 vezes, cara, mas tranquilo. Tá tranquilo, safo. E aí chegamos agora ao momento de indicação do podcast. Eu vi hoje Telhacast 34, que é um dos meus assuntos que um dia falaremos aqui no Quadrincast. Não sei se dessa mesma qualidade que o pessoal fez. Arquivo X. Vocês ouviram o Arquivo X? A gente viu o Arquivo X. Vocês viram o Arquivo X? Ouviram o Arquivo X? Eu vi, é muito bom. Eu não ouvi ainda o podcast, tá no playlist lá. Cara, sensacional o podcast, assim, traz um monte de memórias boas aí do seriado e, de fato, o Arquivo X tem tanto momento épico, foi citado, e assim, de várias temporadas, que, na boa, nenhum seriado hoje tem esses momentos. Tem tanta química quanto o Mulder e a Scully tinha e o podcast trata muito bem disso. Relembra várias situações de fãs também, né, que todo mundo ficou viciado em ufologia durante os anos 90. E é um seriado muito bom e vale a pena ouvir o Telhacast 34 do Arquivo X. Recomendadíssima indicação de hoje do Quadrincast. E agora, meus amigos, vamos lá para as menções e participações em outros podcasts. A gente teve uma menção aí no Estação Podcast 4 sobre anime, mangás e hentai. E no Vortex Cultural, no anotações na Agenda 9. Que o pessoal fez lá, citou a gente sobre o podcast sobre Vingadores, com o Arg e vários outros podcasts. Quase toda a podosfera falou de Vingadores na época. Os 80, 89 até agora, né? Fomos mencionados também no Gerações Animes, né? No site Gerações Animes, justamente pelo podcast de Cavaleiros. Você vê? O Stefano vai querer aumentar o cachê da próxima vez. Já combinei com ele que o que ele ganha é o que ele aprende, né, cara? Então ele vai ter que pagar a gente, né? Porque... Não, é a experiência de participar de um podcast, né? Ele até mandou um e-mail agradecendo a oportunidade, ele disse que gostou muito de gravar com o pessoal do Quadrincast, ficou muito contente, ele até fez uma correção, ele lembrou que o Afrodite de Peixes tinha uma razão pra ser Afrodite, não era só Samba do Crioulo Doido. Não era ser ficha? Não era por isso. É que na mitologia grega, a constelação de peixes representavam os peixes que Afrodite e o seu filho Eros se transformavam para fugir do monstro mitológico chamado Tifão, que era considerado o pai dos monstros. Então, numa determinada lenda lá, eles tinham que fugir do Tifão, eles viravam um casalzinho de peixes, né? Amarrados pela boca para não se separarem. E esses peixes eram representados pela constelação de peixes. Você está vendo que eu sou traumatizado com o Zodíaco? Nunca mais acreditei em horóscopo, cara. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Temos os e-mails aqui. Quem das crianças vai querer ler o e-mail? É, eu vou ler o e-mail do nosso novo participante aqui do programa, né? Da caravana, não sei da onde. Caravana do mangá? Mangá caravana é do mangá, boa. É da caravana do mangá. Eu vou ler o e-mail do Diego Miabi. Aí ele começa dizendo que o Quadrincast 21 surgiu como um RT na TL dele. Quando ele leu a palavra Cavaleiro Zodíaco, as palavras Cavaleiro Zodíaco, ele ficou curioso e foi conferir. Ele quer nos parabenizar, que foi um ótimo cast, que não teve zoação. Teve um pouquinho, né? Pô, não teve zoação? Ele ouviu o podcast? Teve um pouquinho, mas que teve bastante conteúdo. E até porque um participante entende a fundo da série. Eu acho que ele tá falando de mim aqui. Cláudia, senta lá. Aí ele disse que já ouviu outros podcasts de Cavaleiro Zodíaco, mas eles só focavam no básico, que é aquilo que tá todo mundo careca de saber, e mais zoavam do que comentavam, né? O Quadrincast não tem essa postura de só focar no básico. O Quadrincast é um podcast tentando ampliar os seus horizontes. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. O Quadrincast é um podcast que poderia até estar no Telecurso 2000, de tanta informação que tem. E ele disse que quer fazer algumas ressalvas aqui, claro, né? O cara entende Cavaleiros, ele tá nos corrigindo, ele tá discutindo comigo, olha só. Ele tá dizendo que o Shura de Capricórnio não sabia a identidade do mestre e que apenas o Máscara da Morte e Afrodite sabiam. E que o Máscara da Morte também não era um nome de batismo e sim um nome de guerra. Né? Ah, não diga. Não, teve membro desse podcast que disse que era nome de batismo. Foi, imagina, Máscara da Morte da Silva Santos. Deve ser. Ele também fala no conceito da Ilha da Morte e dos Cavaleiros Negros, que saiu no Hipermito, né? Hipermito, jumento. Que é aquele suplemento que foi lançado na época da série para preencher as lacunas. Que os Cavaleiros Negros eram, na verdade, um grupo de soldados e aspirantes renegados por Atena. E que porque eles levavam uma vida servindo a propósitos egoístas e pessoais. Então, por isso, eles foram exilados na Ilha da Rainha da Morte. E sobre a ilha, ela é uma parte do continente de Mu. Olha, eu não sabia disso. Já que o continente ficou submerso, a ilha sobrou, né? Mais tarde, as armaduras foram recuperadas. Com exceção das armaduras negras, ele também não explica aqui como é que surgiu as armaduras negras, que ninguém queria usar, até esse bando de renegados aí encontrar as armaduras. Ele disse que no final, nós perguntamos o que achamos do formato, ele particularmente gostou bastante, deu pra perceber, né, nós também gostamos, acho que foi uma edição muito legal, né, pra gravar, pra editar, pra publicar. E ele disse que nós temos o aval dele pra continuar falando de Cavaleiros do Zodíaco e outros animes. Ah, tá vendo? Se você souber, se a gente gravar mais um e for uma bomba, já sabe quem você pode culpar. Foi o Diego. O Diego, ele deu alvará pra gente, então pode culpá-lo. É culpa dele. O Diego nos liberou e... O Diego liberou. Não, mas é bacana ver uns fãs, assim, que não são já fãs do Quadrincast, nos conhecendo e aprovando o nosso trabalho, né? Claro, pra todo fã que aprova, tem um que não gosta, né, mano? Geralmente a gente tem mais feedback positivo do que negativo, né? Então, a gente teve também comentários lá no site, né? Na verdade, muitos comentários, virou uma grande discussão sobre vários pontos da série. Foi muito legal, não dá pra citar todos, então a gente vai citar aqui o Juliano Prisco, que gostou do cast, né? E que faz parte de uma legião que cresceu vendo Cavaleiros na Manchete. Sempre esperando pelos episódios inéditos, enquanto via tudo de novo até a Casa de Leão. E ele fala que um detalhe que nós comentamos aí era sobre a arquitetura das 12 casas, né? Ele fala que ele se lembra da Casa de Touro, que o Sei era arremessado por umas 10 paredes, uma bem perto da outra, repetidas vezes. Por conta do baixo orçamento, ele aproveitava um frame de animação só espelhando pro movimento de ser hora pra direita, hora pra esquerda, né? Então ele vai aguardar os próximos episódios e vai ouvindo os antigos aí. A gente teve também comentário do Rafael Smoke, lá do Taberna do Smoke, amigo nosso aí, dando parabéns pelo tema, e ele fala que ele jamais conseguiria falar de CDZ com o grau de seriedade que a gente encarou e que as curiosidades ficaram ótimas. Tivemos também outro comentário do Pedro Bolsa, que já participou aí do Quadrincast, de Tintim, né? E que acha legal da gente estar falando de anime e mangá também. E se algum dia a gente falar de Cyborg 009, não deixe de chamá-lo. Pedro, ó, assim que a gente descobrir do que é que você tá falando, a gente te avisa, tá? Mas com certeza vai ter outros de anime e mangá pra gente fazer enquete. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Você não conhece o Cyborg 009? Que vergonha. Isso aqui é um anime muito famoso, cara. E é muito velho. Muito velho. Muito velho. Sobre um Cyborg que era o número 9 da linha de produção. Era um grupo de ciborgues que eram, tipo, super soldados. E o Cyborg 009 era o protagonista, que era o mais novo do grupo e tal. Mas ele não era um renegado desse grupo? Não. Era um grupo mesmo, assim. E é bem antigo esse anime, né? Eu lembro que ele chegou a passar uma época no Cartoon Network, mas eu nunca cheguei a ver, porque... Isso, era aí que eu vi, era tipo meia-noite e meia, né? Não, mas nessa época eu já fazia faculdade, então era na época que eu tava indo pra faculdade, aí nunca calhava de ver. Era um anime bem mais adulto, né? É, comparado ao que passava na época, que era Dragon Ball, não era nesse nível, era um pouco mais sério, digamos assim. Apesar de o traço ser bem estilizado. Mas a gente vai dar uma pesquisadinha aí, vai assistir. Se tivermos oportunidade, a gente chama o Pedrão. Vamos fazer aquele momento show da Xuxa agora, bom, na leitura de e-mails? É o momento rádio AM. Vamos dar um abraço pra cada um. Ah, peraí. Já começou errado esse momento abraço. Falaram pra mim que a gente não ia falar dele hoje. Pois é, cara, mas não adianta, né? Parece o Fênix, né, cara? Não tem, ele sempre volta. Não é, velho, maldito. Vão dar um apelido pra ele, Bumerangue, né, cara? Mas você tira ele longe, ele volta. João Norberto, cara. Que lógico, teve que comentar e falou que ele quase teve os 12 Cavaleiros de Ouro. Mostra que ele é um cara de dinheiro, né? Porque Né? A gente sabe que era um salário mínimo um cavaleiro. Acho que o João Norberto é o futuro patrocinador aí, master do Quadrincast. É, ele não tá falando, mas o nome dele é João Norberto Batista. Manda um abraço pro Sheldon, que não é aquele. É, um abraço pro Anderson Orsi, que sempre escuta, quase sempre não comenta, mas que riu muito com esse Quadrincast. Um abraço também para o Grêmio Souza, que diz que a Saori era quase uma ring girl do UFC Intergaláctico, né? Mas peraí, ela batia no marido também? E um abraço aí pro senhor Seu Panda, do Cruzador Fantasma, que iria participar da nossa gravação, mas por... né, deve ser coisa do Alan Moore isso de novo. Apesar de ele não ter falado dele, mas deve ser coisa do Alan Moore. Não, ele tá patrulhando aí o espaço sideral no Cruzador Fantasma. É, e não conseguimos gravar com o Sr. Sou Panda, mas com certeza ele volta aí pra algum outro tema, pra alguma futura oportunidade. Fala de uma certa saga aí, de um cara roxo, quem sabe. E a gente agradece a quem retweetou, linkou, comentou, todo mundo que divulgou o Quadrincast 21 de Cavaleiro do Zodíaco. E agora com vocês, Aliens. Então, tropa, a gente vai começar esse Quadrincast já deixando claro que a gente não está aqui defendendo a existência ou não de alienígenas. Ah, não está defendendo o cacete, cara. Como assim alienígena não existe? Não, não, não. Olha só, não é sobre ufologia. A gente não tem nenhum especialista. A ideia é a gente falar sobre as raças alienígenas dos quadrinhos, falar sobre exatamente qual é o escopo desse Quadrincast, né? A gente vai falar sobre todas aquelas várias raças que existem, Shi'ar, Ninhada, as raças que estão em evidência agora, né? O Chitauri, são os Skrulls, e a gente vai falar sobre isso. Laurentino, você tá muito Marvete, você só citou a raça da Marvel, cara. Cadê os Kryptonianos? Cadê os Durlanianos? O Caranos. Na verdade não é, porque senão a gente passaria aqui horas e horas falando sobre cada uma dessas. É mais fazer um apanhado de todos esses milhares de alienígenas. E aí eu já vou começar colocando uma discussão aí. A gente teve há pouco tempo o filme do Thor, tivemos esse ano o filme dos Vingadores. E aí, os Asgardianos, a gente pode considerar eles como alienígenas também? O Thor é um alienígena ou ele é um deus? Depende pra quem você pergunta. Perguntar pro Capitão América, ele vai achar que Deus não se veste daquele jeito. Eu não sei. A Marvel já deixou, na verdade, em aberto esse negócio há muito tempo, né? Volta e meia eles falam que são alienígenas, outras vezes falam que não, que são deuses porque Odin realmente participou da criação do mundo. É, o grande lance dessa história deles serem alienígenas foi criado pelo Warren Ellis, né? Na passagem dele, que inclusive tinha o Thor de barriga de fora. Thor de Baby Look, né? Coisa escrota. Então ele jogou essa ideia que, na verdade, eles não eram exatamente deuses, né? Eles eram alienígenas, e aí eles inspiraram a criação dos deuses lá pelos povos antigos. Que eles eram, sim, a origem das lendas, mas eles não eram exatamente deuses, né? Desde então, essa fronteira ficou meio nebulosa, né? Tem autor que fala que é, né? Por exemplo, na passagem do Dan Jurgens pelo Thor, que é muito legal, inclusive... É, tratam eles como deuses mesmo, né? Assim como daquele do cara que eu não consigo falar o nome, que senão a Terra já gira ao contrário. Tratam de maneira ambígua, né? E mesmo no filme eles também não tentaram entrar nesse angu, não. É, os Asgardianos são seres que vivem fora da Terra, então pra mim eles são alienígenas. É, eu acho que é até mais fácil de se acreditar, porque existem tantos panteões, né, no mundo dos quadrinhos, né, que se você começa a imaginar que os Asgardianos são deuses, então é como se eles fossem o panteão principal, e aí onde é que entra Hércules, onde é que entra Zeus? Na verdade eu acho que fica mais fácil imaginar como diferentes raças de alienígenas que, sei lá, por algum motivo acreditam que criaram a Terra, né? É, inclusive, nesses arcos do título do Hércules que a Marvel publicou depois da Guerra Civil até Fear Itself, o Hércules se encontrava com um panteão de vários deuses, né? Fora os deuses gregos, os nórdicos, tinham os japoneses, os indianos, mais ou menos como se fosse a quintessência da DC, vai. Mas mesmo assim, não fica muito claro. Você pensa no alienígena como um ser que veio de um outro outro planeta. E às vezes o que se tem a impressão com os deuses nórdicos, os gregos e tal, é que são seres que vivem no nosso planeta, mas numa dimensão diferente, mais restritos ao nosso planeta. Então é tudo uma questão de concepção, de como que você interpreta ou contextualiza isso, né? Mas assim, se você parar pra pensar, qual que é a diferença do cara que vem de outra dimensão e o cara que vem de outro planeta? Ah, eu tinha pensado numa resposta pra isso daí. Na verdade, eu acho que é porque em outro planeta você pode chegar, dependendo da tecnologia que você tenha, etc e tal. Uma outra dimensão você pode, sei lá, viajar a vida inteira e nunca nem passar perto dela. Não, mas na prática, por exemplo, o cara vem de outra dimensão. Alienígenas, assim, os caras são fora, não são da Terra, não, tem a sua origem de fora da Terra, né? Imigrantes, vamos dizer assim. E como a gente tá aqui tentando definir o que é alienígena, né? A Marvel tem uma coisa de alguns personagens que, além dos Asgardianos, que podem ser considerados meio que alienígenas, mas na verdade foram experimentos de alienígenas, né? Foram experimentos de alienígenas, né? Eles foram o quê? Experimentos. Eram seres humanos que viviam na Terra milhões de anos atrás e sofreram experiências. Foram experiências feitas por alienígenas mais evoluídos, né? É o caso dos inumanos e o caso dos eternos. Os inumanos foram uma experiência dos Kree. Não, na verdade, os dois, tanto os eternos quanto os inumanos, eles foram criados basicamente na mesma ideia, né? Criar uma super raça. Os eternos, eles foram criados pelos celestiais. A segunda tentativa dos celestiais de criar uma super raça na Terra. A primeira foram os deviantes. Foram os deviantes. Porra, mas merda, hein, cara? Os caras aperfeiçoaram um projeto foda, porque os deviantes eram todos umas aberrações, eram todos deformados. Mas não foi isso que foi a falha, foi porque eles são agressivos. Eles são muito agressivos, não é questão de estética, não. Aí, coincidentemente, depois os bonitões é que são bonzinhos. Se todos nós morássemos na Marvel, seríamos deviantes. Eu sou feio. Não, claro que não, não. Eu não sou feio. Não, o senhor parece até um artista de cinema. Eu? Sim, a chita do Tarzan. E aí, os inumanos, por outro lado, eles foram cobaias dos Kree que queriam criar super armas na guerra dele contra os Skrulls. Que foram criados os inumanos, com as névoas terrígenas. E os Kree meio que, tipo, viram que o bicho não deu certo porque os inumanos ficaram vulneráveis à poluição. É, acho que isso foi com o tempo, né? À medida que o progresso veio chegando, a poluição veio junto, e aí eles tiveram que se afastar da humanidade, não foi isso? Eles tiveram que ir pra Lua e foram cada vez mais se afastando do... Mas assim, se for parar pra pensar, os inumanos são uma raça fascista do caralho, né? Eles têm eugenia na sociedade, porque... E eles são eles escravizam os alfa primitivos. É uma raça criada pra ser escravo. A gente tem uma raça de que se dividiu lá entre os bonitos e os feios, né? Que é o que tá tendendo a acontecer agora na nossa sociedade. E... A gente tem aí uma raça que escravizava os outros, que eram um pouco mais primitivos do que eles. Caralho, eternos e inumanos, tá aí. E esses são os heróis das histórias. Tudo bem, esses caras a gente já chega à conclusão de que não são alienígenas. E essas entidades que volta e meia visitam a Terra, a gente pode considerar Galáctico um alienígena? Na verdade, ele é diante do Big Bang, cara. Ele é considerado, ele entra nessa categoria? Sim, ele era de outro planeta anterior ao Big Bang. Eu acho que o Galactus, ele é tanto um alienígena como uma entidade. Então ele é uma entidade alienígena. O Galactus, ele transcende a mera concepção de um ser alienígena, né? Porque o alienígena é que vem de um outro lugar, de um outro planeta. O Galactus se enquadra nisso. Mas o Galactus, ele tem um nível na estrutura do cosmos, do universo, que é até maior do que um ser alienígena residente de um outro planeta qualquer. Só existe o Galactus, né? Ele é uma coisa só. Não dá pra dizer que ele é só um alienígena. Ele é mais do que isso. Como tudo depende da definição que se dá, né? Então ele é. Eu lembro de uma história do Quarteto Fantástico do Burning, em que eles falaram que ele era meio que uma força de julgamento para um planeta, né? O planeta se tornava mais forte se conseguisse sobreviver ao Galactus, e ele era uma força da natureza, alguma coisa assim. É, tanto na Marvel quanto na DC, tem esses seres, né, que são além da compreensão humana, né? Você tem o Tribunal Vivo, tem a Kismet na DC, vários outros que eles são além da mera definição de alienígena, né? São coisas ainda maiores, né? Como a Força Fênix também. Mas a Força Fênix, uma vez, ela foi definida como uma criatura feita de pura energia psíquica, como se ela se alimentasse de energia psíquica. Não sei bem se ela é exatamente uma alienígena, né? Aí depois... É. Não, ela é uma entidade, mas ela, se ela for realmente uma entidade psíquica, basicamente, ela é composta também por parte do psique humana. Então ela é uma entidade, sei lá, universal. Não dá pra classificar ela como alien. Eu acho que tratam ela como uma entidade, porque ela tá ligada até meio que à religião dos Shi'ars, né? Cada vez que falam da Fênix, tratam ela como uma coisa diferente. Já trataram ela como a guardiã do Makran, lá do cristal, né? Já trataram ela como uma divindade Shi'ar, já trataram ela como simplesmente um ser simbiótico que precisa de hospedeiro para se manifestar. Já trataram ela como Shiva. A melhor origem da Fênix que eu conheço é a origem do universo Ultimate, cara. Que ela era uma divindade ancestral que foi presa pelos Shi'ars, que depois se instalaram no planeta Terra e criaram a religião Shi'ar. E a prisão dela é a Terra. E ela seria meio que a geradora da vida na Terra. E falando ainda sobre esses seres ultrapoderosos que estão vivendo lá fora, alienígenas ou não, ou entidades ou não, tem um que está muito em evidência agora, né? Por conta de uma cena de 0,002 milésimos de segundo no filme dos Vingadores. Thanos, que está em evidência agora por conta do filme dos Vingadores, ele na verdade descende dos Eternos, né? Também foi descendeu lá daquela experiência que os Celestiais fizeram. Cara, os Eternos é um negócio meio estranho, porque assim, quando o Jack Kirby criou os Eternos, eles eram para ser o que o Thor acabou sendo, né? Criaturas, não alienígenas, mas criaturas que inspirariam todas as divindades. Só que depois da antiguidade, alguns desses alienígenas teriam abandonado a Terra e ido para Titã, que é uma lua de Saturno. Na verdade, foi depois de uma guerra civil entre eles. E aí eles foram para Titã. É aquela história, né? A cronologia super simples da Marvel, cada vez que você lê uma história muda. Os caras foram pra Titã e eles viraram, na verdade, os Eternos de Titã, né? Já foi falado, inclusive, que algumas versões, algumas histórias falam que o Thanos e o Star Fox, eles têm descendência Skrull. Por isso é que o Thanos tem aquela cara que parece meio Skrull, assim. Por isso que, na verdade, explicaria a deformação do Thanos. A mulher do como é que é o nome do pai do Thanos? A Mentor? Mentor, isso mesmo. Cara, depois parece... ele foi pra Eternia. A Tila é a meia-irmã do Thanos, certo? Assim. O Mentor foi lá e comeu o traveco, a feiticeira, né? Isso aí é explicado em Universo X, né? Então a gente chega à conclusão que o Thanos não é alienígena, né? A gente falou que os Eternos não são alienígenas, então o Thanos... Mas ele nasceu em Titã, cara, então ele é alienígena, ele nasceu fora. O Thanos sim. Não, assim, uma definição de entidade, a gente pode falar que é quando um ser é único, digamos, o Galactus é único, só existe um Galactus. E esse extraterrestre é quando ele vem de fora da Terra. Então, realmente, o Thanos, ele nasceu em Titã. Mesmo que a raça dele venha de uma raça da Terra. Mas... até porque se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com a DC, você tem os Hanianos lá, eles são humanos iguais aos humanos da Terra. Mas, por ser de outro planeta, eles são alienígenas. Fisicamente, eles são iguais. É como os Kryptonianos também. É isso que eu achei legal, na Justiça Jovem, né, no desenho, na segunda temporada, os Hanianos aparecem, eles não são exatamente humanos, isso eu achei bacana, eu achei mais legal você manter humanoide, mas alguma coisa diferente. Sim. Eles parecem elfos, pra falar a verdade. É, tem uma semelhança mesmo. A ideia dessa primeira parte é justamente essa, né? A gente definir o que é alienígena. Acho que já tá claro pra todo mundo, né? Quando o cara vem de outra linha temporal, o cara é o quê? Ah, é um humano que veio de outra linha temporal. Eu não acho que tenha nada a ver com alienígena. Gladiador Dourado é alienígena? Não, acho que não. Por exemplo, o X-Men, o Nate Grey. Longshot, que vem do mundo de Mojo. Ah, mas o mundo de Mojo é outra dimensão, aí cai naquela discussão que a gente tava tendo sobre dimensões, né? Agora, o X-Men, Nate Grey, não é nada alienígena pra mim. O cara veio de outra linha temporal, mas não é planeta Terra, o cara é terráqueo. Mas então, acho que já fica claro, o viajante temporal acho que não entra nessa categoria não, independente se veio de uma realidade que nunca, como é que é aquela coisa que, futuro que nunca aconteceu e tal, esse tipo de coisa. Independente disso, ele não pode ser considerado um alienígena, não. Alienígena, então, como disse o Léo Spy, é o cara que nasceu em outro planeta. Parallax, Ion e as entidades das tropas? São entidades, ué. Não, mas elas são feitas de emoções. E aí? São entidades feitas de emoções. Eu não tenho dificuldade nenhuma com esse conceito. Existem, então, entidades terrenas, que seriam os Exus, Orixás, etc. E o que mais viesse nessa linha aí? E existiriam as entidades alienígenas, que seriam as que teriam origem fora da Terra, é isso? Isso. Basicamente. Caramba, a gente tá definindo as coisas muito bem aí, hein? E as entidades que não são nem alienígenas nem terrenos, é a Fênix. Se ela tem as nasce das emoções e tal, da vida dos terráqueos, ela também não é alienígena. Ah, mas não só os terráqueos têm emoções, que é isso? Não, eu sei então, é dos terráqueos e dos outros também, todos. Também, é tipo águas internacionais, digamos assim. Vamos falar então sobre alienígenas que estão aqui mais perto da gente, né? Cara, vamos falar do cara, né? Quando você pensa em quadrinhos e pensa em alienígena, quem vem na sua cabeça? Eu sei que no Laurentino vem Estelar, mas na verdade no resto do mundo que é normal, vem o Superman. Veio na minha boca agora, Coriander. Coriander, afinal é um nome super aceito, super rápido, simples, né? Você pode nomear o seu filho com o nome de Coriander. Conheço gente que batizou a filha de Coriander. Mas, cara, o Super-Homem é o alienígena mais famoso, né, cara? O cara nascido em 1938, a origem dele é como alienígena desde 1938, e apesar de algumas versões da origem dele tratarem ele como um mutante, na verdade, ele sempre foi alienígena, né? Onde isso? Na verdade, na década de 40, os caras achavam que o termo alienígena era meio estranho. O cara que vem de fora, o cara que não é do métier, digamos assim. É o estranho. Né, um imigrante. Tentaram mudar a origem dele pra ele ser um mutante e tal, mas, tipo, sabe aquelas coisas da Era de Ouro, que dura uma edição? Quem comprou a ideia, comprou. Quem não comprou, ficou assim mesmo, entendeu? Bom, acho que ninguém comprou, então. Ninguém comprou essa ideia, então ele ficou sendo alienígena mesmo, né? E aí, cara, nos anos 1938, o pessoal simplificava muito as coisas, né? Um alienígena era um humano normal que veio de outro planeta que tinha poderes, ponto. Mas eu acho que pro Super-Homem é fácil, cara, ser alienígena. Olha só, o cara é igualzinho um ser humano, cara. Ele consegue se passar muito fácil por um ser humano, assim. Toda a prática ele é um ser humano. Cara, aquele cara ali é kryptoniano, não dá pra falar. Então, aí isso facilita muito a vida do cara, né? Um alienígena que passa de percebido. É lógico, assim, não só ele, né? A grande maioria dos alienígenas nos quadrinhos são, assim, são alienígenas por escolha da origem do autor, né? Imagina se o alienígena fosse realmente como a gente imagina ser um alienígena verde, escamoso, com tentáculo no lugar de boca. A gente pode falar que, na maioria das vezes, quando o alienígena é bonzinho, nem sempre, mas principalmente na década de 40, 50, quando ele é bonzinho, ele tem aspecto humano, né? Quando ele é mau, ele é todo grotesco e tal. Mas aí isso é desde os primórdios, né, das histórias. Os bonzinhos sempre foram os heróis, né, os paladinos, os garbosos, né, os cavaleiros, etc. Os que eram ruinzinhos eram os monstros, os bruxos, os feios, os invejosos. É uma forma de você contar a história, né? Os heróis são os que a gente se assemelha, né? O que a gente se identifica, né? Isso. E aí você pinta a imagem horrível do vilão, de quem você é contra. Ele é ruim, ele é estranho ao seu olhar. E o que você se identifica é o bom da história, né? Automaticamente você identifica ele como o vilão, né? Que é o cara diferente. É, quando você olha e vê o feioso lá, é o vilão da história. Nós todos seríamos vilões se existisse realmente. Não, com certeza. Não, com certeza. Não, vale por vocês, porque eu sou bonito pra caralho. O cinema usa muito isso também, né? Os heróis são humanos, né? Fora o Yoda, né? Que o Yoda é feio pra cacete, mas é bonzinho. Cara, mas ele é pequenininho, ele é... Ele é gracioso, né? É, ele é assim, num primeiro olhar ele é inofensivo, né? Então é a mesma coisa dos Ewoks, ou dos Barbels no Thundercats, essas coisas. Eles são todos, assim, inofensivos, né? Mas é porque eu acho que ao longo do tempo isso foi mudando, né? Eu acho que no início realmente isso era muito claro, depois foram surgindo exceções aqui e ali. Eles começaram a fazer ligeiras mudanças, né? Tipo, por exemplo, a orelha do Sr. Spock. Essa diferença é uma orelha pontuda, um cabelo diferente, um tom de pele diferente... Né, algumas características, tipo, quatro dedos na mão, mas a mesma cara. É, mas nunca foge do aspecto humanoide, né? É raro você ter um ET, um alienígena mesmo, de fato, como herói. Eu lembro de dois membros da Legião dos Super-Heróis que são assim, né? Que é o Telos, um ser anfíbio. E tem o Gates. É, que é tipo um inseto, né? O que eu lembro do Telos, que você falou, acho que ele respira metano, né? Tem um negócio assim. Ele fica com uma bolha, um capacete, uma bolha na cabeça, respirando metano. Esse é alienígena mesmo. E ele não consegue, ele não tem cordas vocais pra falar, ele só se fala com telepatia. Então é um negócio bem alienígena mesmo, mas de forma geral... Por exemplo, a Legião dos Super-Heróis, que é composta todos por alienígenas, 99% dos 180 membros da Legião dos Super-Heróis. Não, mas as diferenças são... A maioria das diferenças são cosméticas, digamos assim, né? É muito pouco de você... Mesmo a Estelar, por exemplo, que é um pouco mais diferente, é uma gostosa de pele dourada e olho verde. Quando ela surgiu, ela virou uma modelo, até porque realmente chamava atenção, né? Ela tinha um corpo escultural lá, aquele cabelão e tal. Realmente achei que o Wolfman conseguiu... criar uma boa justificativa colocando ela como modelo, né? Ela era diferente, mas de uma forma interessante, digamos assim, que despertava curiosidade. E nessa época ela tinha uma identidade secreta, né, cara? Não associavam que ela era Estelar. Nunca foi muito a fundo isso. Ela criou um outro nome, mas acho que era um nome Tori Anders. Uma coisa é você encontrar um alto de 2 metros, vai, branco, né? Você pode encontrar 15 caras iguais a esse por aí, entendeu? A Coriander é mais difícil, né? Você vai achar uma mulher de bronze, com um olhão esbugalhado verde, com um cabelão até o pé, né? De dois metros é mais difícil. Uma coisa que eu não consigo entender são alguns transmorfos nos quadrinhos, como, por exemplo, o Caçador de Marte, o antigo Ajax, né? Que agora não se fala mais Ajax. John Jones. Ele pode mudar, né, a forma dele, muda a forma dele para, sei lá, ficar um pouco mais humanoide, né, foi um retcon que fizeram na origem dele, né, ele é completamente alienígena, totalmente diferente da forma humanoide, como a gente conhece, mas aí, ele, para ter uma imagem heróica, ele fica um pouco mais humano, né, parecendo com um formato humano, mãos... Ele vira um cara verde, né? É, só que careca e verde, né? Que verde, então, já que ele pode ficar... totalmente parecido com um ser humano, já que ele pode mudar totalmente de forma, por que ele fica careca e verde? Não consigo entender isso. Ah, mas é um negócio meio de orgulho ET, né? Sei lá. Ou também porque, né, quando ele foi criado lá nos anos 60, ninguém estava preocupado com isso. Né? Que é a hipótese muito mais prova. O mais interessante do Caçador de Marte, né, é que ele tem várias identidades civis, né, em cada ponto do planeta. Ele é uma pessoa, né? Normalmente ele é o detetive John Jones lá. Qual que é a cidade? Eu não lembro. Não era Detroit? Acho que sim, eu não me lembro. Mas, por exemplo, ele é uma executiva japonesa em Tóquio. Isso o Mark Waid explorou muito bem no Liga da Justiça no 1, né? Ele se aproxima de todos os membros da Liga da Justiça com uma identidade diferente. Mas isso eu achei uma parada muito errada, cara. Por quê, cara? Eu achei maneiríssimo. Por que ele quer escolher ser mulher ao mesmo tempo? Ele tem várias vidas. E tem vida que ele é mulher, cara. É, vai ver, ele quer experimentar alguma coisa, sei lá, ver se é diferente. Deixa o cara, por que você tá com preconceito com o cara? Não, assim, se eu for a pensar que é uma raça inteira de transmorfos, teoricamente a raça marciana não deveria ser classificada como macho e fêmea. Ele é transmorfo, ele escolhe o que ele quer ser. Ele pode ser tudo ao mesmo tempo. É um conceito alienígena. Isso é um alienígena, tipo um negócio que não é igual a gente. Mas na própria DC existe o conceito de macho e fêmea pros marcianos. Pois é, mas eu acho meio estranho. Não tem necessidade. Teoricamente não encaixa a ideia do cara ser de uma raça transmorfa e ter transmorfo fêmea e transmorfo macho. É uma forçação de barra, né? A gente falou um pouco sobre a Legião dos Super-Heróis, a gente falou de alguns alienígenas que estão na Legião dos Super-Heróis. Uma coisa que eu lembro nas histórias é que eles tinham uma certa resistência justamente com os Durlanianos, justamente porque eles podem mudar de forma. Então ninguém confiava lá no século 30 nos Durlanianos, porque eram seres que podiam mudar de forma, eram todos recheados de segredos e tal. Por que que não eram assim com os marcianos, né? Por que que não existia essa aura de desconfiança? Os marcianos não tem marciano, cara. E os brancos? Ah, mas eles estão lá na Zona Fantasma preso. Mas tem uns caras espalhados aí, mas ninguém sabe. Os caras mesmo não sabem que são ET. Isso aconteceu com os Skrulls também, né? Quando eles invadiram a Terra aqui. O Reed Richards foi filha da puta, transformou eles em vaca. Isso deu uma merda depois do cacete, né? Trollmaster Reed Richards, velho. Tem uma fala aí, do Caçador de Marte muito engraçada. Eu não vou lembrar a história. Não sei se foi o Raio Negro. Tem um herói negro que veio falar assim... do preconceito na Liga da Justiça, que só tem o Super-Homem, que é mesmo alienígena, é branco de olhos azuis, o Batman, Mulher Maravilha, todos brancos, né? Quase não tem negro. Aí foi perguntar pro Ajax, né? Por que que ele achava que tinha esse preconceito. Ele falou, como um homem verde, eu acho que não existe esse preconceito. Tem tanto herói verde na DC quanto herói negro, né? Tem o Ajax, tem o Mutano, que agora virou vermelho. Tem a Jade. Mutano virou vermelho? No Novo 52 ele é vermelho. Ai, que eu não vi ainda. Deixa eu só fazer um parêntese aí. Voltando lá no Young Justice, eles fizeram uma correlação entre o Mutano e os marcianos. Porque tem um episódio que o Gar Logan, né, ele acaba sendo ferido lá. E a Miss Martian, que é uma marciana branca, né, que se faz verde, né, isso também acontece nos quadrinhos, ela faz uma transfusão, assim, não sei se é uma transfusão de sangue, faz uma transfusão de sangue, e aí ele adquire a capacidade de ser transmorfo. Então eles fizeram essa correlação. É muito legal, o episódio em si é muito legal, e eles conseguiram amarrar uma coisa na outra. Então foi uma coisa parecida com o que o Hulk fez com a mulher Hulk, entendeu? Fez uma transfusão de sangue e ele adquiriu as habilidades dela, né? Mas não ficou forte, não voa? Porque também seria mamateiro demais, né? Aí só uma partezinha do poder e olha lá. Acho que ele só adquiriu essa habilidade, então ele conseguiu juntar. E aí, nesse mesmo episódio que eles mostram um pouco da origem da Miss Mart lá, que ela usou a aparência da mãe do Gar Logan, que era uma atriz de seriado famosa na época. Tal. Então, o Hello Megan e o nome Megan era por causa do seriado que ela assistiu quando ela logo que ela chegou na Terra. Então, eles deram uma amarrada. Ficou muito legal e a Miss Martian é um dos personagens mais interessantes aí dessa animação aí da Justiça Jovem. Vai cair naquele caso, né? As animações da DC melhores que os quadrinhos, os filmes da Marvel melhores que os quadrinhos. A gente não falou aqui, a gente tá falando dos kryptonianos, que se passam mole por humanos e tal. Tem outras raças, principalmente na DC, que também passam batido como humanos, né? A Marvel tem os Kree, que passam batido como humanos também. E a DC tem os Thanagarianos, tem os Shannianos, que a gente falou antes, né? Os Thanagarianos, eles tiram a roupa, são humanos, né? Tiram aquela roupa alada, os Daxamitas. Os Daxamitas também, né? Que eu aprendi que era Daxamitas aqui. Eu chamava de Daxamita mesmo. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tem se você for pegar na Legião, né? Voltando na Legião dos Super-Heróis, tem várias raças que também... Eu não vou lembrar o nome, né? Mas, por exemplo, tem do Relâmpago, se passa por... Quer dizer, são todos humanos de outros planetas, né? A Saturna é de Titã, O Cósmico é de Braal, o Relâmpago é de Runs, mas estão tudo planeta criado, mas que todos ali são humanoides, exatamente iguais aos humanos. É a mesma, relação que às vezes se faz com Star Wars, né? O Luke Skywalker, o Han Solo, são de planetas diferentes, mas são humanos, né? Então é a mesma relação. Isso aí deles serem humanos espalhados pelos planetas, eles meio que passam um pano na passagem do Geoff Johns no Super-Homem, né? Que tem aquele ataque de Brainiac lá e tal, e aí a Legião dos Super-Heróis vem do futuro e salva aquelas cidades engarrafadas, né? Isso cria tanto o culto ao valor, né, que é o libertador da galáxia, digamos assim, e também explica um pouquinho porque eles são todos humanos. Não sei o que os caras fizeram lá, que ficaram todos eles parecidos com a maioria deles, pelo menos, parecido com humanos. Uma coisa que eu sempre achei um pouco estranha nos quadrinhos, né? E isso é Marvel e DC. Até a Marvel, que sempre tende mais pro realismo do que a DC, ela não aborda muito bem essa questão de que todo mundo sabe, né? Público, é notório que existem alienígenas e que eles convivem com os humanos, e isso não muda muito a sociedade, né? Isso não faz como mudaria se realmente isso acontecesse no mundo real, sei lá. É, isso, puta, mudaria uma porrada de coisa, né? Por exemplo, só o fato do Thor existir ia fazer um monte de gente questionar a religião, cara. Né? Só o fato de um cara que se auto-intitula a Deus, por mais que às vezes ele não seja só um alienígena, ia mudar um monte de coisa. E teve a embaixada em Detroit de Tanagar, né? Todo mundo leva isso numa boa, né? E a gente vive num mundo em que fulano que foi concebido em um outro lugar muito diferente do, sei lá, um pouquinho, sei lá, 100 metros distante, já olha pro outro com um pouco mais de desconfiança. Imagina pessoas de planetas diferentes convivendo, né, cara? Com potencialidade pra merda seria muito maior, mas nos quadrinhos não, isso acontece. Tem mais briga entre os Estados Unidos e Kurak do que Terra e Tanagar, por exemplo. Você tem uma ideia, na Terra, teve lá um milhão de... Na Terra da DC teve 1 milhão de invasões, lá teve a saga Invasão, teve aquela Nosso Mundo em Guerra, né? Porra, a Terra fez uma aliança com o Daxan em Invasão, uma aliança com outro planeta. Você para pra pensar que isso mudaria, inclusive, a política da Terra. Teria que ter um governo centralizado, porque você muda a perspectiva do negócio, né? Agora você faz parte de um outro contexto, né? Fora o fato, tipo, porra, você tem ET aqui que age como embaixador. Você tem um embaixador, por exemplo, teve a embaixada de Tanagar aqui na Terra. Isso muda o conceito, por exemplo. Tem o câncer na Terra. Tanagar já curou o câncer. Já tem essa doença, já está curada em Tanagar. Por que que Tanagar não vende essa cura pra Terra? Por que que eles não vendem tecnologia que fazem eles voarem? Você muda totalmente o conceito, não ia conseguir viver uma vida normal como a gente vive. Pra aceitar isso, tem que entrar muito naquela área cinza dos quadrinhos, que você não pode ficar se questionando muito, suspensão da descrença, porque, por exemplo, como você falou, a Invasão, que é aquela saga da DC que um dia a gente, de repente, faz um grande sagas com ele, com ela, né? Os terráqueos fazem uma aliança com os daxamitas. Os daxamitas são conhecidos pela medicina avançada, por exemplo. E isso não mudou em nada a medicina na Terra, nem nada assim. Então, quer dizer, você tem realmente que não ficar questionando muito isso, senão a história não vai pra frente, muita coisa não anda. Mas tem algumas histórias que chegaram a questionar um pouco isso, né? O que eu consigo lembrar aqui de cabeça, uma é um arco do Jones justamente com a Legião dos Super-Heróis, em que eles abordam um pouco do preconceito humano, né? Os terráqueos estavam sendo totalmente xenófobos com os alienígenas, e tinha uma Liga da Justiça lá, chefiada por um cara que era totalmente xenófobo, terráqueo, foi aqui no Brasil, tô dizendo como terráqueo, não sei, ali só o... E esse arco foi legal justamente porque tratava um pouco disso, né? Da Terra sendo... com um grande preconceito com todos que eram alienígenas, porque aqui era um quintal de alienígenas, né? A própria Legião, como a gente falou, tinha alienígena de tudo quanto era lugar. Na própria Marvel mesmo, se você parar pra pensar, teve uma saga chamada Segurança Máxima, que a Terra Por algum motivo, alguma entidade superior considerou que a Terra virou uma cadeia alienígena. Imagina, a Terra inteira virou Bangu 1. Pô, na Marvel, ou é laboratório ou é presídio, né, a Terra? Não, a Terra é terceiro mundo total, velho. Na Marvel, velho. Terceiro mundo total, vários é total. Na DC os caras ainda têm um certo respeito, mas na Marvel, velho. Cara, e começou a ter, tipo, começaram a jogar ET dentro da Terra, velho. Então, tipo, não tem como. Começaram a jogar um monte de ET, os caras começaram a entrar no, na sociedade humana, né? Fora a invasão secreta, né? Que teve até aquela campanha publicitária lá que eu achei legal pra caramba, que era Aceite a Mudança, que era um Skrull de mão dada com uma humana e tal, tipo... É aquilo que a gente tava falando, né? A invasão secreta, a melhor coisa dela foi a preparação. A saga em si foi uma bosta, mas a preparação era sensacional. É, porque era como se você tivesse alienígenas que você não pudesse detectar de forma alguma, né? Nem por magia, nem psiquicamente, de forma nenhuma, né? É, os Skrulls é o caso mais clássico do... Eles estão entre nós, né? Eu acho que nos quadrinhos de super-heróis, pelo menos, que a gente conhece, é o melhor exemplo, né? Todos os outros você consegue identificar de uma forma ou de outra. Não, eles não. Eles se camuflam mesmo, eles estão ali no meio e você realmente não percebe. Agora eu vou ressuscitar uns que estão relacionados aí com os Skrulls. Tem uma origem, acho que uma mesma origem, que são os espectros das histórias do Ron. Gostava das histórias do Ron, sabia? Um alienígena, a gente tá falando de alienígenas. Os espectros eu acho maneiro pra caralho. Os espectros são pros Skrulls, que os vampiros são pros humanos. Isso vai da origem dos Skrulls. Os Skrulls, essa raça que a gente entende hoje como os Skrulls, na verdade são os Skrulls deviantes. Quando teve lá, os Celestiais era a mesma coisa com os Skrulls que foi feito na Terra. Né? Pegaram a raça Skrull natural e criou os Skrulls Eternos e os Skrulls Deviantes. Só que os Skrulls Deviantes são muito melhores que os humanos Deviantes. E eles acabaram com tanto os Skrulls Eternos quanto os Skrulls Normais. E ficaram só a raça deles. Nessa brincadeira, o Sol Negro lá da história do Ron, parte desses Skrulls, e eles acabaram evoluindo paralelamente para os Espectros. Por isso que eles são tão diferentes, mas eles são da mesma origem, digamos assim. E pros garotinhos juvenis aí que não conhecem o Ron... Eu, sou eu. Não é CD Ron não, viu? É o Ron, o Cavaleiro Espacial. Fica a indicação de procurar aqueles formatinhos. Infelizmente, acho que a Marvel não tem mais os direitos, né, de publicar. Não pode nem citar o nome do Ron, infelizmente. Ele fazia parte dos Cavaleiros de Galador, né, que eram humanos que se sacrificaram. É, foram unidos à tecnologia, viraram super ciborgues lá. Na verdade, assim, o Ron, ele surgiu naquela mesma pegada que surgiu, por exemplo, os quadrinhos dos Transformers e os quadrinhos dos Comandos em Ação. E, na verdade, ele era um brinquedo, né? ele era um boneco, e aí a Marvel foi contratada para criar a história, né, de trás do boneco. Né? E aí foi criado Galador, foi criado os próprios Spectros, que é da criação da Marvel, para serem inimigos do Ron. E foi explicado todas as armas do Ron, o neutralizador que manda os espectros pro limbo e etc. E o analisador que é, os espectros, pra gente falar, a gente falou que eles tinham a mesma origem que os Skrulls, eles têm o mesmo poder de se metamorfosear como os Skrulls, né? Então eles ficavam na Terra, misturados. Eles têm uma parada que é mais sinistra. A diferença deles pros Skrulls é que eles só conseguem se transformar naqueles que eles matam. Eles sugam o cérebro da vítima e tomam a forma da vítima. Com aquela língua deles lá. Me impressionou muito quando eu li, porque tinha realmente essa... Uma que eles eram grotescos, né? E tinha realmente esse lance de substituir a pessoa que eles acabavam matando. Então, não era só uma questão de usar a mesma forma, né? Era questão realmente de acabar com aquela pessoa e tomar o lugar dela. Então, assim, quando eu lia, né, moleque, né, era uma coisa que impressionava bastante. Era uma linha de quadrinhos, de aventuras diferente do que tinha com os super-heróis. Apesar de dividir a mesma revista ali. Tinha uma pegada, às vezes, tinha até na questão do traço, tinha uma pegada meio de suspense, de terror, assim, e tal. Era um terror, era ficção científica, assim. É, o Ron, ele tinha uma coisa parecida com outro personagem também alienígena, que era aquela coisa, ele estava na Terra, tinha uma missão a cumprir, né, o caso Ron, que era exterminar os espectros e tal, mas o que ele queria era voltar para a casa dele, né, para Galador e tal, tinha toda aquela coisa de, ah, tenho que terminar logo isso para voltar, tinha toda aquela angústia, né, de terminar o que ele tinha que fazer para voltar para casa. E o Surfista Prateado também era meio que nessa linha, né, ele estava literalmente preso à Terra, né? Galactus prendeu ele à Terra. Tá aí um negócio que eu perdi esse fio. Eu sei que o Surfista Prateado ficou preso na Terra um tempo, mas não lembro onde que ele foi preso. Como ele foi preso? Ele foi preso logo na primeira história dele, Quando ele se rebela contra o Galactus para proteger a Terra, o Galactus impõe essa condição a ele. Ele falou, bom, já que você gosta tanto dos humanos, você vai ficar preso aqui. Né, e ele cria uma barreira que o surfista não consegue ultrapassar e não consegue sair da Terra. Então ele fica preso à Terra. Então aí é onde começa as histórias solo dele, né, escritas pelo Stan Lee e tal, que ele começa a conhecer o planeta e ver as mazelas do ser humano, tentar entender a cabeça do ser humano, tá, onde ele começa a filosofar, né? Mas sempre pensando em voltar lá para Zenlá, né, que era o planeta dele. É, edição sim, outra também, ele tenta atravessar a barreira. Ele não consegue, ele volta e começa... E, cara, ele atravessa a barreira de um jeito depois nas histórias. É, foi numa história do Quarteto Fantástico em que ele atravessa depois a barreira definitivamente, pela primeira vez, eu acho, até. Mas de um jeito tão idiota, mas de um pensamento tão, sei lá, uma ideia tão... Era uma coisa tão grandiosa esse sofrimento dele por não conseguir passar a barreira que eu achei a resolução disso muito, muito, muito boba. O Richard chegou a uma conclusão de que não era ele que não podia ultrapassar a barreira, era a prancha. E como ele nunca tinha tentado ultrapassar sem a prancha, foi o que ele fez. Richard ultrapassou com ele uma nave e pronto. Depois ele foi e transmutou a prancha de volta para além da barreira e estava livre. Todo surfista é meio noiado, né, com a história da prancha. Não, se não fosse minha prancha, eu não vou. O Surfista Prateado tinha uns bons motivos para voltar para Zenlá, né, cara? Ele tinha a mulher lá dele, a Xalabau, que era bem desenhada, vamos dizer assim, né? Ela parecia a Luísa Brunet. Por isso, pô. O cara tem a Luísa Brunet esperando ele em casa, pô, vai ficar passeando pela terra, preso. É para amargurar qualquer um, amigo. Ah, não? Era só ele procurar a Luísa Brunet aqui, pô. É, mas aí não ia dar certo, né, cara? Porque se fosse prateado, ele falta uma ferramenta pra ele trabalhar. Só se achar lá, né, arrumar uma ferramenta pra ele lá também, não ia mudar nada. Não sei, né, mas o cara pelo menos tinha um motivo pra viver, né? Chegar e ver a Xalabau, né? Uma outra fonte, que aí não tem como ser diferente, uma outra fonte enorme de alienígenas é a tropa dos Lanternas Verdes, né? E a tropa de todos os outros lanternas também, hoje em dia, a gente pode dizer. Pô, os caras têm dois em cada setor e sabe-se lá quantos setores são, né? Quantos são, Facas? Você que é o Nerd Extreme aqui. 3.600. Aí, olha só. Então são 7.200 aí. Desses 7.200, tem 4 terráqueos e o restante é tudo alienígena, olha aí. Mas é 7.200 agora, porque antigamente era só um por setor. É, 3.600. Depois eles, caraca, aumentaram a folha salarial, dobraram a folha salarial e... Seja o que Deus quiser, né, cara? Foi depois do retorno do Hal Jordan, não foi? Com a reconstrução da tropa. Isso, na verdade, isso é coisa do Kyle. O Kyle, ele, quando ele recriou os Guardiões, primeiro começou a aparecer Guardião Mulher, né? Que não tinha. E aí a mulherada começou a opinar, né, velho? Meteu mulher na história, começaram a opinar. Como assim um só? Coitado, vai trabalhar muito, ele tem que ir pra casa, cuidar da mulher, cuidar dos filhos, lavar a louça. Então cria um segundo Lanterna Verde em cada setor, que aí os caras dividem, né? Pelo menos pode tomar. Baixando os guardiões. E o meu orçamento, porra, como é que eu vou pagar toda essa galera? Tem outra teoria. É. Teoria de que foi só os terráqueos começarem a inchar a tropa, convenceram de que era melhor, que podia ser cabide de emprego, não sei o quê. Quer dizer que os terráqueos superfaturaram a tropa, é isso? Não, os terráqueos começaram com aquele papinho de pra que um só? Um só dá muito trabalho, vamos dividir aí, que isso? Tem pra todo mundo. Acho que eles chegaram lá na. Chegaram lá na Terra, os policiais só andam em dupla. Então, aí falou, já que vocês salvam a tropa toda hora mesmo, então vamos fazer igual vocês estão falando. E até nisso eles foram até mais espertos, né? Porque todo mundo ficou com dois, até ficou com quatro. É, é, mas só... aí dois ficam em Oa, né, cara? São da tropa especial, teoricamente. É a guarda de honra. A guarda de honra. A Terra tem muito problema, cara. Tem que ter quatro mesmo. Fala uma coisa, vocês que são os cosmólogos do universo DC. Quais são os outros planetas do setor 2814? Pelo jeito só tem a Terra, né? Pelo menos dois. Cara, o nosso sistema solar inteiro tá dentro desse setor. Eu vou te fazer outra pergunta. Como se divide um setor espacial? É, então. Eu sei que o 2813 tem Krypton, pelo menos. Tem Krypton e os bichos que parecem uns papagaios. Tomar. Então, uma vez eu vi um esquema desenhado que era assim: Oa fica no centro do universo. Então eles. É como se fosse um CD. Então o Oa fica ali no buraquinho, no furinho do CD. Oa aí, fica no buraquinho, Oa ficaria em Uranus, então. O setor 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou coisa assim, são os setores em volta de Oa. E assim por diante. É como se fossem faixas divididas e vão aumentando. Então não é que nem um CD, é que nem um disco. É, tinha um bolachão, um disco. É, um bolachão, é. Eu falo um CD, um CD de música, tal. Como se fosse um LP que você, garoto de verinho, não conhece o que é, aqueles antigos LP. Bom, além dessas outras raças, né, que a gente já falou aí pra caramba, dos que vivem aqui na Terra, a gente tem várias raças de alienígenas inimigos, né? Tem vários. São os caras que estão querendo tomar controle da lojinha aqui, né? Então, só pra gente poder começar, né? Tem os caçadores cósmicos, né? Que estão aí ligados aos lanternas. Os caçadores cósmicos são alienígenas? Dá pra se entender que sim, né? Na tropa tem o Lanterna Steel, né? Que é de um planeta de robôs, né? Então ele é alienígena. Pra quem não conhece, caçadores cósmicos foram criados pelos guardiões antes da tropa dos Lanternas Verdes, não é isso? Eles foram criados como uma primeira tentativa de força policial na galáxia, só que falhou miseravelmente, né? É, aí a Skynet tomou conta lá de Oa. E eles se rebelaram. Há controvérsias. Eu acho que eles deram muito certo. É, tanto que agora nas histórias, né, do Lanterna Verde, tem os Lanternas Alfa, que são alguma coisa que tem um quê dos caçadores, né? Tem essa filosofia dos caçadores, assim, sem as emoções e tal. É uma atitude mais fria e tal, né? Eles perdem a compaixão e tudo, né? Eles voltaram à ideia original, né? Os caçadores cósmicos me lembram aqueles que são mais experientes, não vou dizer velhos, vão lembrar de uma saga da DC também que tinha como mote justamente a ação dos caçadores cósmicos, que era Millennium, né? E era bem parecido com o que a gente falou de invasão secreta e tal, que os caçadores cósmicos eles estavam de alguma forma com agentes infiltrados pelo mundo, próximos dos heróis e tal, e você não sabia quem era caçador, quem era... Cada herói tinha um caçador cósmico ali próximo dele, né, e você não sabia quem era. Tentaram criar aquele clima de conspiração, de suspense, de suspeita o tempo inteiro, mas eu acho que a série em si, Millennium, sei lá, ganha uma nota 5, se muito, né? É, não foi uma das coisas mais memoráveis da DC, não. É aquilo que a gente falou, a ideia até era boa, a execução nem tanto, né? O mesmo problema que Invasão Secreta. Se bem que eu ainda acho que Millennium um pouco melhor. A gente vai ter, bom, a gente já falou de Skrulls, né? Aí já falamos bastante dos Skrulls. E tem os Chitauri que apareceu tanto no Supremos, onde eles apareceram no Supremos, no Universo Ultimate, e agora no filme dos Vingadores, de uma outra forma, sem o aspecto transmorfo, mas é a mesma raça, né? E ao mesmo tempo, assim, fazendo um paralelo com a DC, a gente tem os Marcianos Brancos, que a gente já falou um pouco lá atrás. Alienígenas que ameaçam bastante, né? Eles conseguem dar uma porrada forte na Liga da Justiça, não é qualquer alienígena que consegue isso. É, eu tava até relendo, tava relendo ontem esse primeiro encadernado que a Panini lançou já faz um tempo da Liga do Morrison, e realmente, né, você imagina, já deu um trabalho absurdo sete marcianos brancos, tem os mesmos poderes do Caçador de Marte e tal, né? Sem nenhum pingo de moral, né? Então realmente é complicado. Porque em termos de variedade de poder, o Caçador de Marte talvez seja o membro da Liga mais poderoso, até talvez mais do que o Super-Homem, né? Porque ele tem um nível de força equivalente ao do Super-Homem e tem vários outros poderes, telepatia, mudar de forma, ficar invisível, sei lá, o cara realmente tem uma variedade muito maior. Agora imagina sete caras assim, né? O único problema dele e dos marcianos brancos é que o calcanhar de Aquiles deles é muito mais fácil de produzir do que a kriptonita, né? A fraqueza deles é muito mais evidente, que é o fogo, né? Então, coisa muito mais fácil. Se até o Batman derrota eles, né? Não, mas o Batman derrota o Galáctico. Batman é o segundo... Nesse mesmo arco do Morrison, Superman fala, né? É o homem mais perigoso da Terra. Mas aí, bom, e os Chitauri é a mesma coisa dos Skrulls, né? Mas o que deu pra gente perceber de diferença aí pro filme dos Vingadores, pro Supremos, né? No filme dos Vingadores eles são muito mais... São muito, muito, muito burros. Os caras têm um portal que é a entrada pra sei lá, pra invasão e tal, e não deixa um único alienígena protegendo o portal. E não mandaram a nave-mãe logo, ficaram mandando lá os bichos. Primeiro manda só os caras de motinho voadora, depois manda os grandões, foram aos poucos, né? Não, isso eu até entendo, que fossem batedores e tal, mas agora, não ter deixado ninguém protegendo a entrada do negócio é idiotice demais pra mim. Eles no filme dos Vingadores viraram uma raça alienígena genérica do que de realmente o que foi nos Supremos, né? De se infiltrar e tal, é muito mais complexo. Que é o que a gente tava falando dos Skrulls, né? É uma ideia muito foda, muito legal, e que não foi bem aproveitada. Nessas raças que querem dominar a Terra, uma que eu achei o arco em que apresentou ela muito bom, né? É a ninhada dos X-Men. Aquela coisa deles estarem sempre buscando um hospedeiro, de criarem... É muito Alien, né? É alien chupado, né? Total, mas é legal. Na época, quando eu li também, a mesma questão. Foi um pouco posterior às histórias do Ron e tal, mas era muito impressionante você ver isso no causava um impacto, tendo lá incubados lá nos seres humanos e depois eles se transformando naquela forma horrível lá, né? Meio demoníaca, né? Eles infectaram praticamente todos os X-Men. No final do arco, o Ciclope já era, já estava já como um alienígena, né? Como um membro da ninhada. O Wolverine, o fator de cura dele, óbvio, né? Ia conseguir pulsar lá o ser alienígena que incubaram dentro dele, né? Tempestade também deu jeito dela. E tinha um lance que era o seguinte, né? Depois que estava infectado, pode matar porque não tem volta, né? Depois isso aí ficou meio furado, mas no começo era isso, tanto que o Wolverine matava os caras porque falava, não, tá infectado já era, já tá morto por dentro, entendeu? É só o corpo ali, só a carcaça, então pode matar que não tem jeito. Aí é lógico, né? Depois que infecta os X-Men, aí tem que arrumar um jeito de voltar, né? A Falange também é meio por aí, né? Também inimigo dos X-Men, também é meio por aí, né? Aquela coisa de infectar um hospedeiro, eu tô confundindo. Ela vai se alastrando mesmo, vai infectando várias pessoas. Ela é mais uma... Eu acho que é uma questão assim como se fosse uma... Sabe, planta, quando começa a crescer e se alastrar por um determinado lugar, essas vinhas ou coisa assim, que ela começa... Famosa trepadeira. Eu não quis falar o termo, né? Senão vocês vão falar que eu tô de sacanagem. Mas é isso, ela vai se apossando da assim, sem se preocupar. Ela não se alimenta propriamente do hospedeiro. Ela vai se alastrando mesmo para... Não importa se é terra, se é um lugar, uma pessoa, um animal, coisa assim. Ela vai se alastrando, assim, como se fosse um vegetal mesmo. E acho que é para criar uma consciência única, né? Eu acho que eles vão meio que... É aquele pensamento meio de enxame de abelhas, né? Criando aquela coisa de que todos são um só, pensam em sincronia. Mais ou menos assim que funciona, né? É um pouco diferente. A ninhada já tinha uma questão meio de colmeia, né? Tinha a rainha e você tinha os outros, os outros que estavam ali em volta, protegendo a rainha, dependendo da rainha e tal. A falange já não, é uma coisa meio... Às vezes tem uma interrupção do contato daquela célula com o organismo principal, aquela célula começa a se replicar e se alastrar por conta própria. Eles têm alguma coisa a ver com aquela outra raça que também surgiu lá nas histórias? Acho que foi dos Novos Mutantes, aquela raça lá do Warlock. É, o Warlock era da Falange, né? Era um caso desse, ele era um... desenvolveu uma personalidade própria. Tanto que depois, posteriormente, teve alguns arcos que o Warlock começou a ter problemas para manter a personalidade, ficou inimigo, tentou... Depois ele acabou se combinando com o Cifra, ou com o cadáver do Cifra, não me lembro, alguma coisa assim. Cifra, o pior mutante já criado. Qual o seu poder? Ah, eu falo línguas. Mas tem uma raça de seres de outros planetas... que na verdade são dois planetas que a gente acabou não mencionando, mas que parece ter muito interesse também na Terra, são os novos deuses. Eles acabam sempre também usando a Terra como palco aí da disputa deles, o pessoal lá de Apocalipse, né? É, Nova Gênesis. É, eu acho que foi criado pelo Kib, né, para ser realmente um panteão de deuses mesmo, negros do mal e tal, e os bonzinhos e tudo, e aí fica evidenciado tudo que a gente já falou até agora, né, os bonzinhos eram mais bonitos, eram todos com roupas mais claras, o lugar onde eles moravam era todo belo e tal, já Apocalipse não, já na aparência você percebia que os caras eram maus mesmo, porque eles eram feios, eles eram, o lugar onde eles viviam era escuro, tinha lava surgindo para tudo quanto é lado. Mas era mais evidenciado esse negócio, essa origem alienígena, né? Eles têm os planetas, né? Não é considerado... Nunca foram, acho, na verdade, considerados deuses, né? É, na verdade tinha uma coisa de que eles descendiam de alguma forma dos olimpianos, mas realmente eu sei que tem alguma coisa em comum aí que foi pouco explorado pela DC. Os deuses olimpianos da Terra receberam uma fração dos poderes dos novos deuses. É isso, eu sabia que tinha alguma coisa relacionada. É legal que dá pra fazer duas relações aí, né? Você tem essa relação que a gente tava falando do até um pouco de questão visual dos Eternos com os Deviantes, mas se for pegar mesmo, eu acho que uma das intenções do Kirby foi fazer essa relação de céu e inferno, né? Você tem Nova Gênese lá, até, puta, Nova Gênese, né? Você tem o Pai Celestial na figura de Deus. Pai Celestial, né? Olha o nome. E Apocalipse, de Apocalipse, né? Você tem lá o Darkseid, que é o demônio. O próprio visual, aquela coisa que vocês estavam falando, lava. Os soldados dele se chamam parademônios, né, cara? Parademônios, quer dizer, a relação é muito óbvia, né? Eu só acho que o Darkseid tinha que ser vermelho e com chifrinhos, né, cara? O Pai Celestial tem barba branca e anda com um cajado. Você tem o Orion, tem os filhos trocados, né? O Senhor Milagre, o Orion e tal, provando que não é o lugar que faz a atitude ou a personalidade, né? Mais ou menos, cara, mais ou menos. É, e eu acho que o Darkseid se ferrou, porque... O Senhor Milagre foi trocado com o Orion, não é isso? O Senhor Milagre é filho do Pai Celestial e foi para Apocalipse. Orion é filho do Darkseid e foi para Nova Gênese. O Orion virou herói morando em Nova Gênese, ou seja, o ambiente mudou ele e fez com que ele perdesse aquela coisa inata da maldade. E, por outro lado, o ambiente em Apocalipse não mudou o Scott Free, né, que foi o Senhor Milagre. Porque aí é aquela questão do bem vence o mal, né? O bem pode mudar, mas o mal não. Porque é meio maniqueísta o negócio, mas foi assim mesmo. É. Seria bem mais interessante se tivesse mudado o Senhor Milagre. Se ele tivesse ido pro mal? Mas seria bem mais legal, porque os novos deuses não iam atacar o Senhor Milagre, né? Sendo filho do Pai Celestial. É, será? Ele é filho do seu chefe, cara. Ele representa Jesus. Pô, Scott Free representa Jesus, né, cara? E Orion representa o quê, então? É o anticristo. Caramba, a gente nunca imaginou que fosse falar sobre isso num podcast sobre alienígenas, né, cara? Aguardamos comentários dos ouvintes sobre... Bom, a gente tá falando de vários alienígenas aí que vêm pra Terra, que usam a Terra como bem entendem, né? E de vez em quando eles acabam se misturando com o pessoal daqui, né? Tem alguns que a gente chama de híbridos, são filhos de alienígenas com terráqueos, ou às vezes até só uma mistura aí de genes, algum acidente, alguma coisa que aconteceu, né? Ou cagada de roteirista. É, que é o caso, por exemplo, do Guy Gardner, que é uma cagada homérica. Caramba, cara, essa do Guy Gardner foi foda, porque, cara, não dá pra aceitar aquilo, né? Ele era um Vundariano, não é isso? E aí ele ganhava o poder de transformar as mãos em arma e tal. Foi só porque não quiseram perder o personagem Guy Gardner e não queriam dar um anel energético pra ele, né? Ele tava sem anel, então vamos fazer ele ter algum superpoder, né? Como é que tem superpoder? O cara é descendente de alienígena, alguma coisa assim. Pô, não era mais fácil ter transformado ele no justiceiro da DC, sei lá, alguma coisa assim? Que ele virasse um herói urbano, foda-se. Mas ele não se encaixaria naquelas histórias mais espaciais que ele tava acostumado, né? Pois é, mas assim, ainda bem que abandonaram isso, esqueceram isso e ninguém toca mais no assunto, porque é aquele negócio, melhor não mexer para não feder, né, cara? Realmente é uma ideia das mais idiotas mesmo. Eu não sei nem em que momento que isso aí, que isso voltou atrás, né? Quando o Hal Jordan voltou, ele já não tinha mais esse problema, ou essa condition, vai? É, exatamente. Ele já não tinha mais essa herança vundariana. Eu acho que não explicaram muito bem, não. Foi com a meio Garth Ennis com o Justiceiro Anjo, né? Não vamos explicar. Na verdade, foi quando o título dele começou a vender mal e tal, eles cancelaram e resolveram deixar isso pra lá. Aí ele abriu Warriors lá, né? Outro híbrido aí que a gente pode considerar seria o Superboy, né? Um híbrido terráqueo e kryptoniano. De uma forma não sexual. De uma forma totalmente não sexual, né? Ele não é filho do Super-Homem com Lex Luthor, não. Ele só tem um DNA kryptoniano e o DNA do Lex Luthor. Pelo menos até onde a gente sabe, né? É isso até, né? É engraçado, né? Que nos quadrinhos ele desenvolve um outro poder, né? Ele tem uma telecinese tátil, que é uma coisa imbecil, mas... Voltando a Young Justice, né? A explicação que eles dão em Young Justice é perfeita, porque a partir do momento que você faz uma mistura de um DNA humano com o DNA kryptoniano, a tendência é você diluir aquele poder. Então, o Superboy do Young Justice, ele é mais fraco que o Super-Homem, ele não voa, ele não tem visão de calor e tal, porque ele só tem metade do DNA kryptoniano. É tão mais simples do que ficar inventando que tem uma telecinese, que tem não sei o quê. Não, mas nas histórias não foi bem assim, né? Depois do retorno do Super-Homem, foi se explicar, né, de onde tinha vindo o Superboy, na verdade. Falou-se que não conseguiram clonar o DNA kryptoniano e apenas simularam os poderes do Super-Homem. Então a telecinese tátil dele é para simular o voo, simular uma força. Por isso que ele não era invulnerável a fogo, por exemplo. Porque fogo ele não tem como afastar do corpo dele com a telecinese. Então aí depois de um tempo, nas histórias dos Novos Titãs, né, teve um retcon aí do Jones que fez com que ele, na verdade, fosse realmente clone do Super-Homem e do Lex Luthor. Na verdade, eles queriam criar alguma tensão, né? Era a época que eles estavam querendo deixar todo mundo com um ar meio emo, sei lá o quê. E o Superboy precisava ter esse lado emo. E aí trouxeram essa questão dele ter o DNA do Lex Luthor. Aí ele ficava se questionando, o que eu acho que não tem nada a ver, né? Ficava se questionando se ele ia se tornar um vilão, porque ele tinha um DNA do Luthor e tal. Uma babaquice sem tamanho, na verdade. É porque na origem do personagem não falam de quem que, na verdade, ele foi clonado. Ele foi clonado de alguém quando eles não conseguiram clonar o Super-Homem. Dá-se a entender que é o diretor Henderson lá, que era um filho da puta maior, que, na verdade, se você pegasse a imagem dele mais novo, seria o Superboy mesmo. Eles são até pouco parecidos. Mas aí depois resolveram, não, vai ficar mais legal então ele ser clone do Super-Homem e do Lex Luthor, né? Pra dar uma agitada na vida dele. Quem tem muito híbrido, os Wildcats, né, que agora estão no universo do Novo 52, fazem parte, todos aqueles personagens lá agora fazem parte do universo DC como um todo, né? O Warblade do Wildcats era um híbrido de... Ele era de querubim com humano, é isso? Ou era de demonita com humano? Era de querubim. são duas raças que a gente acabou não falando, né? Que tem mais presença, digamos, demonita do que querubim. São, é como os novos deuses e o pessoal lá do Darkseid, né? Uma raça mais boazinha, outra raça com cara de demônio. Travava uma guerra aqui na Terra. E essa raça de demônios também pode mudar de forma, não é isso? Tô chegando à conclusão que os alienígenas são meio clichês, né? Todos eles têm mais ou menos o mesmo padrão, né? São feios, mudam de forma, os maus podem mudar de forma, são transmorfos. Acho que isso daí deve traduzir algum medo que a gente tem, né? De nego que se traveste aí. Eu tenho medo, eu quero ficar longe de travesti. Mas aí eles tiveram esse híbridos aí. Tem um Warblade, um outro, qual é o nome do grandão que cresce? Qual é, o nome? É um verde lá? E a Voodoo, que é um híbrido sensacional. É muito bem desenhado, digamos assim, né? Não, e o legal nessas histórias da Voodoo aí no 952 é que realmente ela usa o poder de sedução, de, né, da capacidade de mudar de forma e tal, pra realmente se dar bem, né? Não aquela coisa assim, ah, vou ficar escondida e tal. Ela realmente, assim, nesse ponto de vista, ela é mais real, né? É, pra falar a verdade, é o seguinte, perceberam o seguinte, a única coisa legal na personagem é que ela era gostosa. Então resolveram usar isso de alguma forma nas histórias, né? Nem era muito explorado isso antes, né? E a gente também tem os simbiontes, né? Digamos, são alienígenas que se aproveitam da nossa nobreza, como, principalmente do Homem-Aranha. O cara atrai esse tipo de alienígena, né? O Venom, que a gente falou como é que ele se ligou ao Aranha aqui quando a gente falou de Guerras Secretas, escutem lá o nosso podcast sobre Guerras Secretas. E tem o Carnificina, né? Que esse, eu não sei a origem do Carnificina, eu não sei como é que ele veio parar na Terra. O Carnificina é uma parte do Venom que se soltou e teve como hospedeiro o Cletus Cassidy, que era um dos maiores assassinos seriais de Nova York. E acabou transformando aquele simbionte em algo mais mortífero ainda do que o Venom. Mas teve uma época em que o Aranha tinha simbionte pra tudo quanto é lado, né? Cara, teve uma época que tinha clone pra tudo quanto é lado, cara. Não, teve algumas. Aí os simbiontes, eles podem entrar tanto nessa categoria de híbrido que a gente tá falando, quanto de uma raça invasora, porque teve uma história na época do Eric Larsen, quando o Eric Larsen desenhava o Aranha e tal, que ele se une ao Venom para impedir uma invasão dos simbiontes na Terra, que é aquela série Maximum Carnage lá. Então ele acaba entrando tanto em uma categoria quanto a outra. E hoje não, né? Não sei como é que tá isso, mas até uns tempos atrás tinha o Anti-Venom também. Que era um simbionte branco. Putz, eu não lembro disso. Eu me fiz o favor de não ler isso aí. Era tipo um policial que tinha esse simbionte branco aí. Ele era um anti-herói. O anti-Venom era do bem, é isso? É. É o racismo aí. Que era o branco era do bem e o preto era do mal. É, tem que reclamar com a Marvel. Eu tava falando de... A gente falou do Ron. E agora falando de híbrido, eu lembrei de um vilão que eu li, teve um arco de histórias do Ron, que foi um crossover com X-Men na época. Eu li essa história, eu fiquei muito, assim, sei lá, era bem diferente daquilo que a gente estava acostumado a ler, né, na época. O nome do vilão era Híbrido, justamente porque ele era uma mistura dos espectros com humano. Era um espectro que se apaixonou por uma humana e tal. Eles tiveram um filho, criaram um filho normal, sem contar pra ele da origem alienígena do pai e tudo. Só que esse cara ficou mal, sei lá, por algum motivo. Não sei se a herança espectral do pai dele fez ele se tornar um maligno, mas ele virou uma criança maligna, chegou a matar os pais, e isso pra mim, na história, imagina uma criança lendo uma história dos X-Men que de repente o vilão mata os próprios pais e depois vira uma criatura, sei lá, nada humanoide, e aí já pra mostrar novamente que ele era mal mesmo, né, pra deixar bem claro isso, vira um ser lá meio que uma aberração assim, com poderes maiores do que de todos os outros espectros e tal, e deu um trabalho lá pro Ron e pros X-Men derrotarem ele. Era uma coisa meio... O Ron tinha uma arma em que ele chegava e mandava o espectro pro limbo, era muito fácil, né, ele era mamateiro pra caramba. Chegava com um analisador, pronto, é espectro, pum, vai pro limbo, era isso que ele fazia. Com o híbrido não deu pra fazer isso. É mais ou menos que nem o Super-Homem mandando a galera pra Zona Fantasma lá. Porra, mas é, mas ele andava com. Era como se o Super-Homem andasse com o projetor da Zona Fantasma na mão, cara. Era essas histórias do Hall. Eu sou a favor disso, porra. O Super-Homem teria muito menos trabalho se ele mandasse o Lex Luthor pra Zona Fantasma. Se ele fizer. Não só o Lex Luthor, como uma cambada de outros, né, cara? Mandasse o Batman pra Zona Fantasma. É, né? Porque é o cara que mais bate no Superman, né? Na DC, o Batman. É o cara que mais faz planos contra a Liga da Justiça, é o Batman. Bom, gente, então, se você acredita em alienígenas ou não acredita em alienígenas, não importa, o que a gente quer saber é se você gostou do Quadricast ou não. Então, deixa aí seus comentários pra gente, pode mandar um e-mail pro quadrincast@quadrim.com.br ou também mandar uma mensagem pra gente no nosso Twitter, @quadrincast, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/quadrincast. É isso, estamos aguardando agora a opinião de vocês. Aliens. Que isso? Que porra é essa?